Rodrigo, gerenciador de arquivos. Scrollava, scrollava até que cumpriu a menina dos lixos. Decidi executar, a festa acabou de começar. Joga RPG de mesa, salvar a burguesia da realeza. Só porque eu curto um anime, gata, vou pra casa fazer um sushi. Recebi proposta underground, sou que será maior que a Newgrounds. No próximo pico school, eu só quero ver computador. Scroll, e nem encostando o sol. Eu sou o cara das rimas. Então cuidado, porque minha rima é grande. Rima que termina com A. Gordo mulheres por prazer. Eu sou tipo um tubarão. Uma ameaça foi detectada. Eu tô mandando rimas enquanto eu faço o ritmo. Essa fogueira já ficou toda amarrada. Eu não gosto aqui, computador. Porque eu sou muito bem. Bem, eu não sou gay, ok? Até ele brochar, eu não brocho, então ela vai parar nunca.